engenheiro, um operário camponês. Toda a gente gosta do António Português. Cuidado ao maralhão do pátio das cantigas, que lá vem o pai tirando, sejam raparigas. Tudo a cantar, tudo a dançar, e vai tudo a zafar numa onda popular. Silva! Isto é tudo boa gente, tudo gente fina. Está tudo bem cá na nossa rua, tudo na maior, cada um na sua. Alô, alô, dona Rosa. Oh, seu caminho. Uma varilha, na big confusão. Também queria ser herói da rádio televisão. Desatou tudo desta lado, tudo altamente. E no meio daquela olhada, se eu ver ao presidente. Silva! Senhor António Silva! Silva! Senhor António Silva! Hey! Senhor António Silva! Firmamento, luar. Me, sem fim. Eu guardo tão belas memórias do que foste o berço de mim. Palco vivo das minhas glórias, velhos pôr do sol exuberantes vão pintando o céu de estranhas cores. Noites de mescalito, e assim até a festa se acabar. E dancei. até estourar de madrugada. Conheci todos os deuses de além mar. Vi o sol nascer andando pela estrada. Julguei que nunca mais ia acordar. Primeiro uma salsa nas costas.